generuje esperança e diz brota e pra terra ir e voltar. Seja de um casco de um burro, marcas no chão deixarei pra não voltar pela mesma estrada que nessa destino eu tracei, e que assim você não seguirá os passos meus e passará por erros seus sem pranto, pois tudo que eu planto é a fé no pé. Sempre